Se liga aí, sangue bom, se tem o dom, irmão. Testando o microfone, um, dois, som. Senhor Tito Rimador da Justiça pra vida do pó, pó, das cinzas às cinzas. Se liga, eu represento a minha banca. Sou pesadelo sonoro pra toda a vizinhança. Sinto o drama, a minha arma é o microfone. Para o alto e avante, tipo super-homem. Indestrutível, meu poder é invisível. Criptonita nenhuma destrói quem tá com Cristo. Com o microfone na mão, sigo o caminho certo. Meu manifesto é reto contra o inferno. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Na rima eu trinco e anuncio a destruição dos ímpios. Sou mais um discípulo profetizando no microfone. Rimando sobrenatural no mundo dos homens. Mãos pro alto, nosso som é de assalto. Os verdadeiros heróis do gueto agora estão no palco. Fazendo a justiça com as próprias mãos. Preto mais conhecido como Rico 212 Som. Seja o oitavo pecado. E toda a banca, com Deus eu tô firmão, com o pé na rocha, eu tô a pampa. Mais um herói do gueto, com o Espírito Santo me conduzindo. Com o microfone na mão, chego somando e vou dividindo. O divino eu não tenho conta, o inimigo não me amedronta. Melhor som tá preparado de rima elevada, mão aponta. Ah, velha escola de novo posta em ação. Só que agora livre de droga, de álcool e de toda prostituição. Rima a favor do bem, pregando a palavra de Deus. Tipo capítulo 5 lá no livro de Mateus. Cacau, ladrão de alma pra Cristo, minha especialidade. Minha rima entra pela tua cabeça e seu coração invade. Não sou pastor nem padre e não sou dono da verdade. Já dou pra perceber que não tô com Deus pela metade. Já disse meu codinome, testeja meu microfone. Definido a rima, mas ainda tô com fome.